Apocalipse, ninguém? Para os simples de oração. Podem ser ricos, pobres, instruídos, sem instrução humana. Porque os simples de coração estão em todas as classes sociais, em todas as raças, em todos os partidos políticos, em todas as religiões, em toda a parte. Nós estamos nos iluminando com os conhecimentos do Cristo contidos no capítulo 8º do seu Apocalipse, segundo São João. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Nós vamos voltar daqui a pouco aos versículos 1 a 6. Este capítulo que despertou muita atenção, há várias manifestações aqui a respeito dele, muito inteligentes. Mas para dar sequência, porque tudo isso vai ser publicado, nós vamos ler o versículo 7º do capítulo 8º, a primeira trombeta, que fala muito aos jovens. E está em pleno vigor a terceira geração da LBV, que é a geração dos Paulos. Por quê? Alguém é capaz de me responder? Fala no microfone, menina. Quem é você? É Esther Duarte, a geração dos Paulos, porque ele era expansionista. Ele levou a mensagem de Jesus para todos os lugares que ele passava. Muito bem, quantos anos você tem? 14. 14 anos. A primeira trombeta. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra. E das árvores, e também toda erva verde. O apóstolo Paulo diz, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que as coisas espirituais têm que ser entendidas espiritualmente. Depois, assim estaremos aplicando aquela norma do governo de Jesus, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Nós entenderemos as consequências no plano material. Sempre alguém diz assim, escuta, tem essa parte, eu não vejo acontecer isso. Muita gente. É porque você só vê a carne, meu irmão. Você só vê a carne, minha irmã. A carne para nada serve, disse Jesus. O Espírito é que vive. A carne não perde nada. A carne você substitui. É como a roupa. Fica velha, você bota outra. Às vezes menos velha, você não tem nem dinheiro para comprar uma nova, usa a roupa de um parente, de um amigo, que cedeu, um parente generoso, um amigo, amigo mesmo. Aí você pode substituir. Por maior que seja a miséria, a gente não vê ninguém nu na rua, né? Mas a questão é que é tudo com o Espírito. Jesus nos alerta que não devemos temer aos que matam o corpo. Porque o corpo você substitui numa nova vida. Mas aqueles que atingem o espírito, aí é que está o perigo. O grande mal que está sendo feito é justamente ao espírito. Os jovens hoje não estão assim todos, cada vez mais abilolados, não sei quem diz, são os jornais, são os psicólogos, mesmo aqueles mais avançadinhos, se você for ver direitinho, não são tão avançadinhos assim. A grande mensagem contida aqui é essa tragédia em cima da juventude. E vejam vocês como é grande a luta de Jesus para cumprir aquela promessa que ele fez ao Pai Celestial na sua oração sacerdotal. O irmão Zaru chama de oração de Jesus ao Pai. Ele diz lá que nenhum daqueles que Deus lhe entregou se perderia, a não ser o filho da perdição. No caso, Judas, né, como exemplo histórico. Mas naquela vida em que ele foi Judas Iscariotes, que é o primeiro ato que Jesus fez logo ao voltar ao mundo espiritual, Judas se suicida, né? Foi tratar de conduzir ao caminho do bem o espírito de Judas Iscariotes. E há quem defenda a tese que é a Joana d'Arc reencarnada. Que Judas tinha uma grande preocupação política para a missão de Jesus. Achava que Jesus tinha que ser aquele Messias que os zelotes principalmente imaginavam que viria. O Messias guerreiro, tão violento quanto qualquer general romano daquele tempo. E não era nada disso. Que ele viu Judas, como todos aqueles intérpretes da lei, viram somente carne, quando Jesus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Então o pessoal fica esperando aí uma explosão, uma guerra exterminando a juventude. Mas o extermínio pior é o do espírito. Isso está sendo feito. Depois eles reclamam. 1 milhão de jovens, adolescentes, abortando por ano no Brasil. Uai, qual é a surpresa? Mas ligaram uma televisão, ouviram um programa de rádio, leram uma publicação. É um convite a isso, uai. Onde é que está a surpresa? Então é o que se vê aqui. Ou então queimada a terça parte da terra e das árvores, que são as pessoas adultas. E aqui a tragédia. E também toda a erva verde. Quer dizer, é um golpe no futuro da humanidade. Jesus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. E esses chamados um dia também serão escolhidos. Ah, adiante, adiante, adiante. Mas em cada geração espiritual, muitos são chamados. E nas diversas gerações materiais, humanas, que são as reencarnações, poucos são escolhidos. Mas ninguém fica condenado para sempre, não. O irmão Zarulho explicou que assim como a trindade do bem, Deus, o Cristo de Deus, Jesus, e o Espírito Santo, há também a trindade do mal, Satanás, o anticristo, o Cristo do diabo, e o falso profeta, que é o porta-voz de Satanás e do anticristo, o Cristo do diabo. E eles no mundo espiritual têm um reino de causar inveja a qualquer grande mega empresário do mundo. Não estou comparando qualquer mega empresário com a trindade do mal, não. Porque dá uma ideia de muito empreendimento. Deus, através do Cristo, permite a ação desse império. Porque vocês viram na lição que nós tomamos aqui, no terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, que os suicidas, por exemplo, que vão para o mundo espiritual, não podem elevar-se às esferas superiores, porque é lugar de se suicidar. É uma revolta contra a lei de Deus, que é a lei de amor, foi ele que nos criou. Então chega no outro lado, o suicida vai carregado o perispírito de tônus material, físico, que nós precisamos para sobreviver na Terra. Então aquilo ele tem que expungir aquilo do seu espírito, do perispírito, para o espírito poder safar-se e voltar com outra forma. Então eles vão para regiões tremendas que têm o domínio do Império do Dragão e ficam lá. E os malvados se distraem fazendo aqueles espíritos criminosos sofrerem, aquela coisa toda. E pensam que são donos do mundo, não são não. Intentando fazer o mal, eles acabam fazendo o bem. Não vai ninguém ser mais cruel na Terra, dizendo, não, então eu vou fazer bastante bem fazendo mal. O que eu quero dizer é que tudo na Terra tem um firme governo de Deus e do seu Cristo. E se nós só caímos nas malhas do mal, se quisermos. Atenção, grama verde, na LBV. Vocês são os bem-aventurados. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Que já vem em nossos corações para sempre.